quanto tempo a gente não se vê. Estou louco pra te amar, que saudade de você. Vem, vem amor, que eu estou ansioso para te beijar e fazer amor gostoso. Ai, gostosa. Primeiro quero te apertar e sentir o teu corpo colado no meu, ouvir seu sussurro e você dizendo que eu sou todo seu. Ai, Adalvimon. Venha comigo, meu bem, me dá sua mão. Fico arrepiado só de imaginar a gente se amando em cima do colchão. Eu vou fazer você tremer toda, toda, ver seu corpo arrepiar. Ai, ai, a gente vai fazer amor dia e noite, sem ter hora de parar. Eu topo tudo que quiser, amor, amor, eu vou fazer você gemer. Ai, ai, sei que você vai gostar, me abraçando e me beijando, me pedindo pra te amar. Apertar e sentir o teu corpo colado no meu, ouvir teu sussurro e você dizendo: ai, como eu te amo, gostosa. Venha comigo, meu bem, me dá tua mão. Fico arrepiado só de imaginar a gente se amando em cima do colchão. Eu vou fazer você tremer toda, ver seu corpo arrepiar. Ai, ai, a gente vai fazer amor dia e noite, sem ter hora de parar. Eu topo tudo que quiser, amor, amor, eu vou fazer você gemer. Ai, ai, sei que você vai gostar, me abraçando, me beijando, me pedindo pra te amar. É assim, sei que você vai gostar, me abraçando, me beijando, me pedindo pra te amar. Sei que você vai gostar, me abraçando, me beijando, me pedindo, ai, gostoso, pra te amar.